escolher entre mudar e sofrer. Mudei minha direção, agora que eu tô em outra. Você me diz que se arrependeu, mas eu parei de ser louca e não esqueço o que aconteceu. Ah, como eu te amei, você nem ligou. Ah, como eu chorei, lágrimas de amor. Ah, como eu sonhei que você zombou, mas achei alguém. Entre mudar e sofrer, mudei minha direção. Agora que eu tô em outra, você me diz que se arrependeu, mas eu parei de ser louca e não esqueço o que aconteceu. Ah, como eu te amei, você nem ligou. Ah, como eu chorei, lágrimas de amor. Ah, como eu sonhei e você zombou, mas achei alguém. Ah, como eu te amei, você nem ligou. Ah, como eu chorei, lágrimas de amor. Ah, como eu sonhei e você zombou, mas achei alguém pra me dar amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cansei de lágrimas de amor. Cansei de lágrimas de amor. Cansei de lágrimas de amor. Cansei de lágrimas de amor.